são 12 horas, 2 milhas, rumo norte, mas 74. Ok, eu sou o tráfego interno e contato visual com o mesmo. Confirma a edição, Matheus 2170 ou 10? A zero inicialmente, operação em contato. Tá, a direita na rua 0 e 040. Limite. O QD Mike 0800. Olha, controle, eu não confundi absolutamente nada. Poderia confirmar novamente? Ajuda 7%? Curva direita na proa 040, azul 2775, limite o QD Mike 080 do NDB Simbra, desce inicialmente ao nível 160 devido ao tráfego informado anteriormente. Ok, agora sim. Direita proa 040, o limite é a proa magnética 080 para Simbra, deixa com o voo 160, azul 2775, tem um contato visual com a aeronave e também no céu. Gente. Anília, cola do 10, 093, 2 horas e 42, Galeão, a bordo 177. ONU 093, táxi autorizado até o ponto de espera da ONU 0, Zé Pátio Uni Índia. Ponto de espera 18954, ajuste ONU 0, ONU 3. 1013, Pátio e Índia, ponto de espera com a torre em 1895. Muito obrigado, um ótimo dia, até mais. Até a posição guarda no 4201. Chebec 06, 86. Aguarde, boa noite, Messi. 86. Passarei 2229. Siga. Foi o Serra Victor 368. Serra Victor 368? Afirmo. Sim. Azul 2775 efetua o procedimento da RNAV, pista na zero. Executa a RNAV, Azul 2775. Gente, o Azul 2775 está autorizado a descer até o nível 140. É autorizado nível 140, Azul 2775. O Azul 2775 autorizado, voo servido 366 para o final do procedimento da RNAV. Ok, direto os 2366, Azul 2775. Sonia, tá guarda. Obrigado. Golfo Bravo autorizado, Juliette, parte para a posição 08. Golfo Bravo ingressando para a posição 08. Largou ONU 093, ponto de espera da ONU 0, pronto. ONU 093, autorizado ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, gol ONU 093. Azul 2775, autorizado 2500 pés, ajuste altímetro 0093, informe final do procedimento da RNAV, pista 10, Azul 2775. Continua descendo para 2500, ajuste 2013, passarei estabilizado a RNAV, pista 10, Azul 775. 1963, boa. Controle de Salvador, boa, boa, 1963, está passando 1200. 963, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 360 via saída da EL. 360 da EL, voa 963. 49, autorizado 2500 pés, ajuste altímetro 1003 em forma estabilizada. Tomara estabilizado, eu vou 49. Passarei do 2229, reduza para 2209. 2220, 2229. 3, decolagem autorizada, vento 040 graus, 5 nós. Livre decolagem, pista 10, gol 093. Alfarete 2229, texto, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 9093. 4.0093, 2229. Estabilizar, sinal 649. Bono 649, completo o sinal do procedimento aí em nave, pista 90, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, grato. Azul 4201, após o gol retaguarda, no 01308. Torre Salvador, bom dia, agora 649. Bono 649, tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação. Aposte visão com campo, ajuste no 013. Porta lá. Na próxima, posso dar um movimento, da qual imediato. 10865, mantém o ponto de ferro. Mantém. 3 milhas externas, Bono 649, está listando. Cliente no 649, voos autorizados, pista no 0, vento 040 graus, 4 nós. Cliente, livre pouso. Volume cruzar 2 mil pés. O 10093, contato radar na decolagem, sub, mandei o nível de voo 360, via saída Arbor. Via Arbor, na subida 360, voo 10093. 4958, 27 milhas sudoeste do bairro Salvador. Assuma a navegação na proa do Sarvito 368, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 1013. Indo na proa do Sarvito 368, descendo para 4 mil, o Arzu 4958. Passarei do 2229, desse mantenha 2500 pés, ajuste 1013, informe estabilizado. 2500 1013, vai empatar estabilizado, 2229. Com velocidade de cana. Está reduzindo para 179. Tente. Passaria 2229, reduza para 1809. Reduzindo agora 180, 2229. Papá, prossiga. Solicito reboque, parte 3, posição 5 Lima para o parte principal, posição 01. Inicie para ingresso, principal. Azul Alfa 3, papá, cliente para reboque, ingresso. O 1963, controle. Pro de bidevel, seguro. 1963, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 12835, e solicite diretamente ao centro. Obrigado. R9, passando Sierra Vitor 368, estabilizando a R9. Sim, é completo final do procedimento R9, passagem 2229, agora a diferença junto à torre. Prazo. R9, azul 75. Azul 2775, completo final do procedimento R9, chama agora a torre na Salvador, na frequência 118.95. 1895. 219-649. 4958, tem condições de valsa Serra Victor 366? 4958, a possibilidade de permanecer no 368 para interceptar a final? Sim, é autorizado, azul 4958. Obrigado. 2775, continua em aproximação, agora em pista livre 1003, ajuste, pista no 01. Agora a autorização de pouso 1003, azul 2775. Boa noite, 65, decolagem autorizada, vento 030 graus, 04 mais. Decolagem autorizada, dá 1 a 0, 8 metros. 2229, inicia a redução para aproximação, o tráfego precede 140 nós de grau de speed, chama agora a turma, 118.95. 218.95, obrigado, bom dia. Na 62, 1. Bom dia, passarelo 2229. 2229, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 013. Ave. Avisou Alvarado, Amazon 2775, tem de pouso baixar travado? 2775 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 030 graus, 4 nós. Autorizado, pouso pistão 0, azul 2775. Mantém a posição, 4201. Moro 865, decolador 50, controle 119, decimal 8. 198, 865, obrigado. Bom dia, 865. Tô no 865, contato um radar no decolagem, subi mantendo de voo 360 via saída Arvo 1, pressão elefa. Arvo 1, elefa, 360, 865. Tô no 865, após 2007, autorizado voa elefa. Após 2000, elefa, 865. Azul 4958, passando 368, descendo para 2500, 366, na final do R9 da 10. Afirmo, azul 4958, completo final do procedimento da RNAV, chama agora foi 118.95. 218.95, boa. Oi, boa noite, bom dia, é o azul 4958. 4958, então o número 3 para pouso, continua a aproximação, aguarde a autorização, 1003, meu Deus. Gente, número 3, azul 4958. Bona 093, cruzam 80. Sete dois, baixado e travado, 2229. Sete, aguarde pista livre. Nove. Siga para o controle, Bona 093. Está cruzando 90. Gente, agora a transferência, Bono 093, agora a notificação do 726. Guarda. 093, chama agora o Centro Recife na frequência 1128-8, alterna 126-0. 1288-1260, bom dia, Zona 093. Alô, Salvador, bom dia, Azul 275, está livrando na Delta. Alfa Kilo Parte 3, 3 de Lima, posição. Alfa Kilo Parte 3, 2775, obrigado. É, pode confirmar a posição pro 2775? Ah, que eu tenho aqui é 3 Lima, mas fique atento aí no finalizador. 3 Lima vai ficar atento, 2775, obrigado. Travado azul 4958. 4958, aguarde pista livre 1013, ajuste. Gente. Bom dia. Solo azul Alfa Quebec. Alfa Quebec, Romeu, para você. Pode ser autorização para modelo, que é uma 4.000 na parte 3, e posterior eu volto para a área de giro para performance de motores. Gente, na posição e coordenação com a equipe de solo. E reporte para prosseguir até a área de gestão. Ok. Ô Salvador, bom dia, passadeira 2229. 2229, muito bom dia. Alfa Juliette para remoto no 2, parte 1. Alfa Juliette, parte 1, remoto no 2. 2229, passadeira. Três, bom dia, prepare a boca, só um minuto. Zero, 1865, chama o Centro Recife, 1288, alterno número 260. 288-260, obrigado. Prepare a bomba, número 2. É, tentarei que entrar em contato com o controle para solicitar o tripulado 700. Azul 4958, solo 0900, direita 121, decimal 9. Direita 1219, azul 4958. 973, pronto pra foto. Recife, nível 330, Zulu 17, decora da pista no zero, primeira curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5140, transponder 198, controle. Azul 4201, vento 030 graus, 4 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Protegimento, chave pronto, carregado, 5973. Salvador, azul 4958, eles vão adquirir. 4958, Alfa Quilo para o 43, posição 3 Romeu. Alfa Quilo, posição 3 Romeu, azul 4958. E 5975, mais coisa? Tranquilo. Então, eu entrei em contato com o controle, solicitou que faça a MOMO, minha MOMO, telefone pro ti. Já tá pronto pra cota? Ah, firma, chega, fica. Fortaleza, 350 autorizado, via peso Luno 9. Até Bangu, após direto azul, Fortaleza. Reparo da pista no zero, primeira curva esquerda, no perfil da MOMO, transição pro ti. 5137, transponder, controle 19.8. Chame pronto, pode ter. Alô, bom dia, 4201, passo para mil pés, Israel, Mótica. Azul 4201, no contato com o radar na decolagem, tudo mantendo o voo 320 via saída da El. Via da El, 320, 4201. Para performance de motores? Tô certo. Porém, aguarde se a aeronave tiver parqueada aí, a aeronave da companhia vai parquear a sua esquerda aí no 3 Romeu. Ah, graças. Ela já partiu a azul. É, mas tem outra ingressão no pátio, então vai parquear aí nas proximidades. A que eu tinha aqui é 3 Romeu, mas se já tem alguém, deve ter alguma outra posição. Graças. O PAT 3 autorizado, chefe táxi. Azul Alfa, Xtreme para fora, escuta. Chamou Alfa Quebec Romeo? Alfa Quebec Romeo, corrigindo. É, tem condições de efetuar o pushback para aturar a aeronave, que é a Gulf, simultâneo para a aeronave da Rio, aqui no final do pátio? Sim, já estamos prontos aqui, estamos três posições à esquerda do Rio. Bem, se tiver condições de efetuar simultâneo, tem interferido, está autorizado e é forte naquilo para ingressar na arma. Ok, autorizado, reboque simultâneo com o Rio, reportarei naquilo para ingresso na alfa. Comandor, eu sou a Mike Attack 3. Mike Attack 3, você siga. Salvador, eu sou a Michael Tech 3. Michael Tech 3, prossiga. Oh, bom dia. Autorização de remoto aqui da remota 14 para a ponte. Para a ponte número 10. Autorizado, reporte ao TR. Ok, reportaria ao TR. Tente Rio, aguarde a aeronave da companhia que vai na retaguarda. Quem quer livrar, está autorizado em chame cá. Agora o Centro Recife, 251, Alterno 2835. Autorizado RMAR sobrevoa em Barra Joanes, 500 pés, decola RMAR para o A Norte, afasta 3 milhas, acionado em 0130 e o controle em 19. Decolagem, torre 1895 e 13. Boa, até o meu voo, por favor. Paulo Azul, Alfa Quebec Romeu, solicito autorização para ingresso na Alfa. Autorizado, prosseguir até a Golf, autorizado. Estão no zero, vento 040 graus, 7 nós. Canal 73, decolado azul no 3, controle 19-8. Ele vai chamar o controle 19-8, viu? 597. Federal 9970, aguarde para cópia. Prepara a subida a Romo. 30 via Puka, viu? 5973. Pode voar na calhuda, presente. 3, boa viagem. Prepara a bomba, só um minuto, pra cópia. Circulado 75 autorizado, aliás, ele é colado, estou no zero, vento 030 graus, 05 nós.

Solo azul Alfa também com o meu, já se encontra na Alfa com Fox livre e solicito autorização para início de performance de motores. Reporte o tempo. Ok, reportarei. Alfa de 3, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Caso negativo, 12545, Rio 5973, obrigado. A primária é 12685. Ok, 12685, obrigado. Aguarde para a cópia, prepare a subida a PUCO. Luna 759, pronto para a cópia? Pronto, Luna 759. Guarulhos 360, autorizado via Upper Zulu 10. decola da pista no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5153 do transponder, controle, 119, decimal 80. Autorizado 360, reforça de Lua no zero, decola da 1-0. Curva direita, da El Leida Mótima, 153 e 119-8, com 1979. Correto, chame pronto na 8, teria algum estimado? Entende. Vicente, passaria da guarda pro puxa. 5975, chama agora Centro Recife. Na frequência, no 2685, alterna no 2545. Passaram 2223 autorizado o início de pushback sem contact. Ele pushback foi na parte 2223. dia, boa noite. Tente no 75 lados, mais 30 segundos. A aeronave da passarela já vai iniciar o táxi. Assim que ela passar em Itaguaí, está autorizada. Ok, nossa passarela está autorizada. Uno, 119.8, a frequência de Salvador. Salvo 2060, passa 210, para 150, informação índia. Gol 2060, acione indicação via chegada à Mari, décima 10.050, ajuste altímetro 0.014. 050-0014, gol 2060, a possibilidade igual Sierra Vista 368. O 2060 autorizado, vai TAP. Oi TAP, após o TAP, Sierra Vista 366 para o final do procedimento internado. ITAP, após o Sierra Vista 366, Renato Grato, gol 2060, melhor ainda, obrigado, tchau. Controle bom, 1090, tem informação. Gol 1092, acione indicação. Esse mantém o 060, ajuste altímetro 0014, autorizado, voar ITAP. ITAP já presente, 060, 0014, gol 1092. Correto, chame pronto na UNO. Aguarde, número 2, prepare Arbor 1. Preparará Arbor 1, 2763. Falou, 1759, autorizado? 1759, está autorizado, sem prontar. Passa. Falou, gol 649, autorização, por seguro com a Índia. Pronto, 649. Porto Seguro, autorizado 360, via peso no 44. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa direto, Porto Seguro. O transponder é o 5163, e o controle 1119-180. Sente autorizado, Porto Seguro 340, Dael, Leda, direto, peso 44, 5163. 198, controle, obrigado. Chame pronto, 17. Chama. Bom dia, passarela 2223. Passarela 2223, autorizada a linha e decolar. Pistão no zero, vento variável 032. Passarela decolar no 0223. Salvador Gol 1759, taxi 579, 45 Paterno Galeão. Qual o POB novamente? 1759. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, 1895, 1013, boa viagem, 1759. Pátio Olímpia, 1895, obrigado, um bom dia. 1198, grato. No portão 7, após a aeronave da companhia retaguarda, inicie e chame táxi. Inicie após a aeronave da companhia Gol 649, chamará o táxi dela. Controle de passarela 2223. Azul, confirmando, azul 4981 no módulo para controle. Ah, passarela 2223. Passarela 2223, contato radar na decolagem, submantendo o voo 1980 via saída da árvore. 2223, grato. Paulo Azul, Alfa Quebeca Romeu, solicito autorização para táxi na Alfa, retorno para o passo 3. Final procedimento em nave pistola 0. Ok, 2500 pés, autorizado em nave da 10 Gol 2060. Salvador, 4981, vai passar 2-0-0 para 60 pela chegada a ponto. 4981, contato, oi. A solicitação via chegada a ponto, 4-10, ajuste ao dímetro 1-0-1-4. Identificou 10-4-10 via chegada a ponto, 4981, apenas para informação. Perdeu contato com o Neto Correci, nós recebemos a chamada dele para chamar o senhor, porém ele não recebeu nossa resposta dele. Quem será o coordenado do Tolkien? Certo. Salvador, bom dia, o 1759, na próxima ponte 010. Polo 759, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 0,40 graus, 2 nós. A linha decola da 1-0, Polo 0970, autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi, 9970. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, posição 3, Lima, pátio 3, para o finger de número 1, no, posição de número 5. Gente, inicialmente, faça o pushback e aguarde a retaguarda da aeronave da Sideral, que também para o pushback. E aguarde para trás da aeronave. Se quer a aeronave da Sideral iniciar o táxi, está autorizada até a saída do pátio 3. Reportar para ingressar no principal. Será feito, obrigado, senhor.